da minha oração e vou firmar o meu bom. Na direção do progresso, vários de ali trancafiado, preso no quadrado, com vários aliados, sangue bom. O que não se enquadra nesses fatos é vacilação, é vacilação. E de volta eu tô na minha quebrada. Liga a orelha, liga, desce liconada. Que hoje é revoada, festa, festa linda será. Vou passar antes de casa. Que fortaleceu, me ajudou. Lili cantou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Lili cantou. Vou dar um beijo na nega que fortaleceu, me ajudou. Lili cantou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Faça minha oração e vou firmar o meu bom. Na direção do progresso, vários de ali trancafiado, preso no quadrado, com vários aliados, sangue bom. O que não se enquadra nesses fatos é vacilação, é vacilação. E de volta eu tô na minha quebrada. Liga a orelha, liga, desce liconada. Que hoje é revoada, festa, festa linda será. Vou passar antes de casa. Lili cantou. Vou dar um beijo na nega que fortaleceu, me ajudou. Lili cantou. Obrigado, meu Deus.